Universo Ru Podcast. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno Costa. Eu sou o Matheus Carvalho. E hoje a gente vai falar sobre o episódio The Girl Who Waited, A Menina Que Esperou. Esse episódio foi escrito por Tom McRae, né, que é o mesmo do aquele episódio dos Rise of Cybermen, não é? Isso, o episódio duplo do Cybermen da segunda temporada. Ele escreveu também um episódio para a quarta temporada, que era... tinha um formato sem os companheiros, mas acabou sendo recusado, substituído por aquele do doutor naquela nave, episódio 10 da quarta temporada, era dele, mas não foi exibido. Foi dirigido pelo Nick Horan, tem como cast Matt Smith como 11º doutor, as companions Karen Gillan como Amy Pond e Arthur Darvill como Rory Williams. A gente tem ainda como voz da interface Imelda Staunton. Tá, e como voz dos Handbots, Stephen Brackenkopf. E essa história é basicamente o doutor levando a Amy Horry num planeta de férias, né? Segundo melhor planeta para se visitar. Uhum. Isso, o planeta Apalaputia. Isso. Planeta Apalaputia. Só que eles não sabiam que o planeta estava em quarentena, sofrendo uma praga, Shang 7, que afeta... todos os seres que têm dois corações. Aham, sim, sim. E é muito conveniente pro escritor, né, que queria colocar o doutor dentro da TARDIS e tirar ele do episódio, falar que o planeta tá passando por uma quarentena por causa de uma praga que afeta seres com dois corações. E então deixa muito mais fácil o doutor dentro da nave, dando espaço pro Harry e pra Amy. Eles vão pra esse planeta... encontram esse planeta todo em quarentena. Eles entram numa porta onde tem dois botões. O doutor e o Rory apertam o botão verde e vão para uma sala. A Amy, por uma falta de atenção e por cabacice mesmo, tosquice, aperta o vermelho, né? Porque se o botão tem um botão verde e um botão vermelho, você vai apertar o vermelho por quê, né? Sabe, tipo, o vermelho, a cor de... é uma cor que nunca quer dizer que é perigoso, né? Assim, o verde... enfim, ela vai lá e vai, aperta o vermelho e vai para uma outra sala onde o tempo corre de uma maneira diferente, né? Passa bem mais rápido e fica nessa coisa de que a Amy tá presa numa outra linha temporal e o doutor tem que dar um jeito de tentar encontrar e ela é a garota que espera, né? Ela tá lá e tá esperando. Bom, o que vocês acharam do episódio? Quem vai primeiro? Eu achei um episódio... não foi... nossa, que incrível. Mas foi um episódio que caiu bem nesse ponto da temporada. Depois do Night Towers, que eu não achei nada legal. E depois, no meio de todo esse arco da River Song e tal, da Old Pond. Foi uma história que, longe desse arco, caiu bem no momento. Pra pegar um pouco a parte que eu acho que tava faltando nessa temporada, que era justamente a Amy e o Rory e a relação deles em si. Vamos dizer. Breno. Eu, a primeira vez que eu assisti o episódio, eu gostei muito do episódio. Uma história simples, direta de contar. Não tem muita complicação, tem muito Ibly Wobbly, Time Wobbly. Não? Você achou que não teve? Eu achei que não. Assim, aqueles... teve um extra mapapesco, não. Hã? Aquele mofatesco, não, de dar mal na cabeça. E o que teve foi uma coisa simples também. E tudo. É, mas assim, a segunda vez que eu assisti o episódio, eu continuei gostando assim do roteiro dele, mas eu acho que por ter sido um episódio mais light na presença do doutor, caiu mais na Karen Gillan e no Arthur pra segurar o episódio, eu acho que eles não seguram muito bem. Assim como acho que o Matt Smith não segura o episódio bem sozinho. Eu gosto como os três interagem, então quando há um... não sei, eu acho que eles não seguraram bem o episódio. Mas o roteiro deu uma grande ajuda pro episódio se destacar. É, eu achei que... assim, eu adorei o episódio. Achei que essa segunda metade é o mais forte. É o mais redondo, é o que mais saltou pra mim. Assim, eu não sei, até agora, né? Assim, dessa segunda metade, assim, espero que eu me surpreenda com os que vierem assim, depois desse. Mas eu achei que teor de a carga emocional foi altíssima, mesmo tendo uma baixíssima, um baixíssimo teor de doutor no episódio. Né? Eu achei que esses episódios Dr. Light, quando bem escritos, assim, ele dá chance de você desenvolver os companheiros, né? E desenvolver histórias paralelas. Até porque o Dr. Who ele usa, né? Assim, ele consegue ter vários temas. Por exemplo, esse episódio foi uma história romântica, praticamente uma tragédia romântica. Só que, como tem a presença do doutor, então tem o fantástico, tem a ficção científica, né? Nunca vai deixar de ter esse toque. Mas... De todos, assim, esse acho que foi o mais hardcore em ficção científica da temporada toda, né? Acho que do começo ao fim, a essência dele é ficção científica, né? Até esse conceito de você encontrar com o seu eu do futuro, você interagir com seu outro, seu passado, como foi o caso da Emily do futuro, todo esse conceito é a essência da ficção científica, né? Uhum. E é um episódio que teve o budget, né, bem baixo. Eles não gastaram muito pra fazer esse episódio, porque não... Os cenários são salas brancas, assim, bem minimalistas. Né? De fato. Acho que aquele jardim é o que mais deve ter dado trabalho. Uma computação gráfica e tal. E também o episódio da... O Dr. Wife gastou um dinheiro bom, viu? É, né? É, mas esse, no caso desse episódio, eu achei que serviu. É, porque eles estão num planeta que está em quarentena. Então o planeta está vazio, só tem que ter aqueles robôs, os handbots, que é fácil, né, de fazer. Então fica assim, o cenário mesmo forçando essa coisa, tipo, de ah, vamos fazer o mais barato possível, gerou um cenário bom para contar essa história de amor, né? De contar essa história de amor entre o Rory e a Amy. E, assim, tá muito diferente do que era no começo, né? Porque... parecia que a Amy tinha uma queda pelo doutor, que a Amy podia ser aquela companheira que se apaixona e tal, mas a gente vê que a verdade não é essa, né? A verdade é que rola muito amor entre os dois na tarde. E o doutor tá lá só levando o casal pra cima e pra baixo, e inclusive colocando eles em posições bem difíceis, bem complicadas, né? Assim, eu não gostaria de estar com a minha esposa dentro da TARDIS. Porque, por exemplo, esse episódio é um episódio sobre, basicamente, escolhas e decisões, né, difíceis. Principalmente pro Hal e pra Amy mais velha. Não, assim, eu acho que foi igual, inclusive a hora que o doutor tem que escolher entre... Assim, não tanto escolher, mas ele teve que tomar uma decisão, que é deixar a Amy velha fora, porque... E a TARDIS não ia conseguir suportar um paradoxo. Se bem que teve no aquele episódio do... Ah, o Space Time. Aquele especial que tinha teve duas M's, né? Duas M's, dois doutores, dois Rory, né? Mas é porque eles... Eu não sei se ali eles... não foi canon, né? Porque foi comic relief e tudo. Mas eu achei que foi bem... Aquela hora que a M mais velha tá correndo em direção à TARDIS... Se fosse uma série americana, a própria Amy velha, ela falaria, não, eu fico aqui pra salvar, pra segurar... Aquela coisa de heroísmo. Eu vou dar a minha vida pra que o Rory escape, né? E não foi o que aconteceu, foi ela... Mas eu acho que aquilo reflete bem a condição dela de ficar lá. Todo tempo que ela ficou lá, todos os 36 anos, né? Uhum. Algo assim, que ela ficou lá. Esperando pelo doutor, pelo Roy pra salvá-la, como eles tinham prometido, e como ela sempre fez ao esperar o doutor. E o tempo passando, ela precisou se virar. Uhum. Ela já tinha a decepção de ter esperado o doutor quando era pequena. E agora acontece a situação de novo, do Roy prometer que tá indo salvar ela, e de repente, 40 anos se passam. Ou seja, mostra que ali ela cresceu ressentida, né, amarga mesmo. E você vê nessa temporada, pelo menos no Let's Kill Hitler e no último episódio, ficou uma coisa meio evidente do Howie como protetor da Amy. Desde quando ele virou o centurião... Humano, isso. Aquilo lá foi, assim, tipo, o grande ato, assim, que marcou o Howie como o protetor da Amy, né? E a partir daquele ponto... Porque antes ele não, ele era meio nada. Ele era meio Mickey Smith da primeira temporada. É, então. agora você vê que ele cresceu bastante. Ele cresceu bastante, ele faz tudo. Ele é capaz de qualquer coisa pra salvar a Amy, pra ir atrás dela. É, porque cresceram o Rory e meio que, não sei se ficaram meio que sem saída de crescer o personagem, eles tinham que envolver a Amy nesse processo e o único jeito de encaixar os dois personagens foi sendo transformar o Rory no protetor da Amy, né? Ou seja, eles não conseguiram achar uma saída no roteiro que desse espaço aos dois personagens de forma independente de se destacarem, né? Uhum. Eu acho que eles fizeram de uma maneira, assim, muito foda. Tô gostando dessa interação. Acho que no episódio passado, eu até tinha comentado no podcast que não adianta forçar uma... Se a história, ela foi escrita só pra ter o doutor, quando fica muito ruim quando os dois personagens que têm uma carga emocional, têm uma história e têm uma importância dentro da TARDIS, eles não aparecem, fica parecendo que eles estão lá, tipo, muito forçada, né, a presença deles. Foi uma das coisas que eu não gostei do episódio passado, foi que são personagens que não dá pra descartar. Né, não são personagens descartáveis que você pode, assim, sem nenhum motivo claro, deixar eles fora da história. Assim, eu acho que esses personagens de Doctor Free, assim, da temporada, que eu acho que o Moffat fez muito bem com Blink, né? Mas antes de Blink teve o Turn Left, que foi com a Donna, que também foi uma excelente. Eu acho que todos os personagens, esses episódios que são light no Doutor, eles dão a chance de destacar o companheiro. Eu acho que atingiu o objetivo desse episódio, né? O principal objetivo dele. Você vê que ele destacou bem a relação do Rory com a Amy. Uhum. E, assim, consolidou o que já vinha sendo tratado na temporada, né? Porque temporada passada ficou muito aquilo de a Amy tem uma queda pelo doutor, e nessa temporada estabeleceu a ideia de que, desde o primeiro episódio, aquela parte que ela chama pelo idiota dela, pelo bobão dela, e o Rory fica encucado achando que é o doutor. Ou seja, já estabeleceu um outro padrão de que Rory e Amy realmente são um casal, né? Uhum. Então acho que foi interessante nesse ponto. Não, e tão... Eu achei lindo, assim, o episódio nesse sentido de mostrar como o episódio contou a história de amor dele, né? A Amy, velha, ela não ligou de ter ficado velha. Ela, não, ela se importou, ela ficou chateada por ter ficado velha sem o Rory. Isso. Né? E aí ela ficou amarga, ela até construiu, ela reprogramou lá um handbot e chamou de Rory, né? Colocou uma carinha lá, desenhou uma carinha no robô e... O Rory é muito mais importante pra ela do que o doutor até. E vice-versa. Tipo, assim, eles estão viajando na TARDIS, eu acredito que única e exclusivamente agora pra achar a filha. Eu não acredito mais que eles adorem viajar com o doutor, né? Eu acho que eles não estão mais nessa vibe de, putz, vamos sair por aí fazendo peripécia pelo universo, pelo tempo, espaço, pelo universo. É o que muita gente tem reclamado, né? Que eles esqueceram que o Rebelius foi raptado e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Aí o que muita gente tá dizendo é que, por eles saberem agora que River é filha deles, que eles se despreocuparam. Mas, se for pensar de uma forma linear o tempo, eles acabaram de ter um filho que foi sequestrado e não estão nem aí, porque no futuro, daqui a muitos anos, virá ser Riversong. Ou seja, ficou meio irreal a reação deles, né? Então, mas é aquela coisa que eu já falei. É um pouco estranho, né? Mas ficar focando só na história da Riversong, sabe? Ficar focando só na criança que foi raptada. Doctor Who... É mais que isso. É um pouco de uma consequência de algo que o Moffat tá fazendo, que é construir uma história contínua. Que até ele mesmo disse que a próxima temporada não vai ser tão... Não vai ter um arco tão bem definido, né? Não vai ter uma história. Vão ser mais episódios fechados. Que eu acho ótimo, porque eu tô gostando do que tá aparecendo. Como eu falei, eu achei que esse episódio foi melhor... Uma história melhor pra mim do que a da Riversong regenerando, né? O Let's Kill Hitler, porque aquele lá foi, assim, foi justo, só, única e exclusivamente pra contar a origem da Riversong, né? Eu acho que se fosse um episódio, escrito pra ser o doutor numa Alemanha nazista teria sido bem melhor, na minha opinião. Mas eu gosto quando eles, apesar de achar um pouco esquisito também que eles não estão muito preocupados em correr atrás do ou assim, não aparentam, né, que é isso de que, perdemos nossa filha. Relevando um pouquinho isso, pra mim, tá perfeito. Eu acho que eu gostei um pouco do episódio passado, eu gostei muito desse. O próximo episódio também é um episódio standalone e provavelmente vai ser um melhor do que esses dois, tá? Pelo menos que parece. É, mas assim, outra coisa também que se cogitou é que não tá em aberto a saída da Amy do Rory no final dessa temporada, né? Então, assim, disseram que esse personagem, esse episódio, pode ter sido assim, a despedida em grande estilo deles, né? E se foi, eu acho que cumpriu bem o papel que se propôs, né? É, a história deles, no momento em que fecha a história da Riversong e fecha a história deles, eles têm que sair da TARDIS. Né? Não tem. É, não tem mais o que fazer, o que desenvolver com eles. É, acho que também no momento em que saírem a Amy e a Rory, acho que também vai dar uma encerrada nesse ciclo da River, mas não sei, né? Pode ser que porque tá sendo muito personagem recorrente. Mas tá bem ligado, né? Então, uma coisa engraçada é que a gente conheceu a River Song na quarta temporada. Na quarta, né? Ou na terceira? Foi na quarta. Foi. Engraçado que a gente conheceu a River Song na quarta temporada. E não imaginava a importância dela, né? Ou não imaginava que a gente veria um personagem tão desenvolvido assim. Foi uma surpresa. A gente conheceu a Jenny, que é aquela filha do doutor, e até agora ela não deu as caras. É, mas pode ter também que não sei se o... Dizem as lendas, né, que foi o Moffat quem pediu pra guardar a personagem, não matar ela. Mas pode ter sido um boato. Ele pode ter pedido mesmo e deixar pra uma história do futuro, pra não misturar agora a River com filha do doutor, pra não ficar uma confusão mais mofástica do que já está, né? Apareceram muitos personagens fantásticos, né? A Jenny, que é a filha, a Sally Sparrow. Quem mais? O Churchill volta, né? Isso, é. Churchill vai voltar agora no final. Vai voltar o Horonicus Pondicus também, né? Vai voltar agora no final também. Ele vai voltar a incorporar o gladiador romano. O centurião. Tá. Centurião. É, eu vivo confundindo gladiador com centurião. É, essa é uma persona do Rory que ficou, né? Assim, eu acho... Isso eu gosto no Moffat, quando ele desenvolve os personagens e dá uma continuidade. Eu acho que quando ele fica muito em cima disso, prejudica episódios bons standalone. Mas eu gosto, de qualquer forma, quando ele dá uma continuidade e o que acontece com o personagem continua. O que acontece com o personagem tem uma continuidade, tem uma relevância no futuro. Vamos falar das interpretações. Né? O Matt Smith, eu acho que ele... Até onde ele foi requisitado, assim, como assim, ajudando o Rory, aí lá eu achei que foi muito bem. Eu gostei, principalmente na hora dele, quando ele tem que tomar a decisão de deixar a Amy mais velha pra fora. É que não chegou a ser uma decisão, né? Porque, se for pensar bem, o doutor não chegou nem a cogitar isso, né? Então, mas a questão é que não é uma coisa fácil. Eu penso assim, eu acho que quando ele olha pra Amy velha e vê a cara dele, é uma cara de que ele tem que estar se segurando, ele tá... Né, não é uma coisa que ele faz facilmente, de qualquer forma, é isso que eu tô querendo dizer. Ah, sim. Então, no caso, assim, o doutor é muito claro, assim, quando tem essas cenas que mostra que o doutor, ele toma decisões... Que podem até parecer, a princípio, desumanas e sem coração, né? E aí ele pode até ser julgado por causa disso. Ele pode ser julgado, assim, falar... Ah, o doutor não se importa, tal. Mas eu acho que ele se importa. Ele só é obrigado a tomar essas decisões e... Porque, assim, a TARDIS ia explodir, né? Se quando tivesse as duas M dentro dela, ia dar alguma merda gigante. Não, com certeza. Né? E é isso que eu achei legal, né? De dar isso pro doutor, em vez de simplesmente poupar ele dessa decisão e a Amy mais velha chegar e falar, não, eu seguro os robôs aqui, vocês entram, eu vou dar minha vida. Né? Ela, até o último minuto, ela queria entrar na TARDIS. É, inclusive ela fala, né, pra Rory não deixar ela entrar, porque se deixasse ela entrar pra tirar ela, ia ser foda. Ela não ia se entregar, ela não ia fazer um sacrifício heróico, ela não ia ser gentil e ceder o lugar dela pra Amy viver. Só depois que ela tem a conversa com Rory, é que ela percebe o quanto ela sentiu falta do Rory, e aí é que ela entrega, né, que ela fala que, pra ele dizer a Amy que ela cede a vida dela pra ela poder viver com Rory, e é esse momento que é o ápice, né, no episódio, assim. Pra mim foi o momento que eu mais gostei, foi essa conversa do Rory com a Amy velha na porta da tarde. Acho que foi o momento chave do episódio. Não, foi o melhor momento. Ali pareceu muito com Doomsday. É, também achei. Me lembrou. Pô, eu chorei pra caralho no Doomsday também. Mas você chorou nesse? Não, nesse não. Você chorou? Mas eu gostei, nesse, gostei Mateus. Muito. Chorar, eu não chorei nenhum. Não, de fato eu não chorei vendo Doomsday, não, mas eu acho que foi mais emocionante do que esse. Pô, a Doomsday eu vi de madrugada aqui. Caralho! Não, Doomsday é realmente... Esse episódio, eu quase chorei nessa parte, mas de qualquer forma foi muito emocionante. Eu achei que várias... Assim, o episódio foi se construindo emocionalmente até chegar nessa parte da conversa da Amy velha com o Rory. O Arthur Darvill, ele se mostrou um puta ator... dramático, né, assim, quando ele tava com raiva do doutor, porque eu culpando ele, né, de que, ah, putz, você não pensa onde leva a gente, você tem que tomar mais cuidado, e dá sempre umas merda, e o doutor, e quando ele tá chateado e chorando, porque ele tem que escolher entre a mulher velha e a mulher com a idade atual, né, e isso é uma coisa que ninguém deveria escolher, né? Não, é muito complicado. Não devia escolher o quê? Só mulher mais velha? É. por ele ia ficar com as duas, né? Não, por ele eu acho que não, mas ele não sabia como não, dizer não. Ele tinha velha, decidido. Quando o doutor não, fala ele que... Ele decidiu porque ele não queria largar a mais velha lá. Ah, sim. Então ele ia ficar com as duas. Porque o doutor falou, né? Assim, mentindo. Porque... traz as duas aí que depois a gente vê o que faz. É, Rory é coração de manteiga, né? Rory jamais, do jeito que ele é apaixonado, platônico até então, né? Porque até essa temporada, platônico pela Amy, ele jamais se livraria de uma Amy só pela sua versão mais velha. Não, e é difícil, porque essa Amy mais velha, ela teve 36 anos de vida sozinha, com experiências, teve uma vida... grande, né? E ela não queria abrir mão daquilo lá. Ela não queria desaparecer. Né? O que não faz sentido, porque, assim, depois do que ela viveu... A questão, digamos assim, mais emocional da coisa é justamente isso, do que ela viveu. Mas a questão é que ela viveu todos esses anos sem o Howie. Pro Howie, eu acho que fica aquela coisa de, pô, ela viveu tantos anos, ela tem experiência de vida com várias coisas, ela ficou aqui, ela... digamos assim, de certa forma, amadureceu, cresceu e criou uma certa, digamos, proteção em relação a ela mesma, ele mesmo. Ela não exatamente amadureceu, ela sobreviveu. Não, amadureceu não, ela sobreviveu justamente, ela, digamos assim, ela conseguiu criar um instinto de sobrevivência. Ah, ela ficou esperta, ela aprendeu a lutar, sim, de espada e construiu até ela uma Sonic Survivor. Ela hackeou a interface do lugar, né? É, vamos acreditar que em 36 anos ela conseguiu aprender a hackear, conseguiu aprender a construir uma screwdriver, lá uma Sonic Probe. É, né? 36 anos é uma vida, praticamente. É. Ela pegou as manhas. É, ela foi obrigada. E aí que eu quero comentar a interpretação da Karen Gillan, que eu achei que surpreendeu, assim, em comparação com que ela vem mostrando, né, nos episódios, desde quando ela apareceu. É, acho que destoou do episódio, né? Acho que a atuação dela, assim, não que eu tenha respaldo falar de atuação, porque realmente é complicado falar de atuação em outra língua, né? Interpretação. Ah, mas ela teve um trabalho vocal pra diferenciar a Amy da velha da Amy nova. Ela teve um trabalho gestual e de corpo pra, né? Então, acho que isso é um ponto pra ela. É, não, assim, a parte ficou bem, bem, você vê que é visível a diferença da Amy velha pra Amy normal. E, assim, o Matt Smith foi o normal dele, o padrão dele, que não é ruim. E eu acho que funcionou muito bem a química do Rory com a Amy, como sempre funcionou. Mas é como eu disse, eu acho que só nisso não sustenta o episódio. Foi o que eu achei. Que teve pontos de destaque, mas um episódio, ou se fosse duplo, no caso, como não arriscariam fazer, eu acho que não sustentaria. 45 minutos que foi suficiente. O título original desse episódio era The Visitor's Room, a sala dos de visita, né? Que é justamente aquela do começo, né? Uhum, do botão verde. Porque o que acontece, os habitantes daquele planeta, eles estão numa linha temporal diferente, né? E as pessoas que iam visitar eles iam nessa linha temporal salva, digamos assim, e via eles por aquela lente. Não é isso? Uhum. Eles iam até naquela sala e, através daquela lente... Viam a vida da pessoa passar pra ela não sofrer tendo que ver a pessoa presa lá. Uhum. E essa lente também foi um gadget, um MacGuffin, assim, que serviu muito bem pro episódio, principalmente quando a Amy nova fala com a Amy velha, né? Que foi, assim, uma outra parte do episódio que... Foi muito tocante quando as duas falam e falam sobre o Rory e a Amy nova pede pra Amy velha ajudar e a Amy velha não ia ajudar. E aí ela ajudando, ela muda a linha temporal, né? Ela cria uma outra linha temporal onde a Amy mais nova vai ser salva. E então, assim, eu achei que um objeto simples, né? Que é uma lente grande... Foi usado de uma forma muito inteligente pra chegar a construir essa cena da Amy nova falando com a Amy velha. Eu não gostei daqueles robôs. Achei que tá certo que eles não eram pra assustar, nem eram pra ser um perigo, né? Mas eu achei bem sem graça isso. Ah, uma coisa que eu achei um pouco de vergonha alheia, mas assim, ok. Que é a Macarena. Ah, não, eu pensei naquele momento, cara, eu achei que ela ia pensar no quê? Ou na Melody Pond, ou na filha dela, no nascimento da filha dela e tal, ou em alguma coisa com o Rory, o casamento, o primeiro encontro dela com o doutor. Não, mas tem a ver com o Rory, aquilo, né? Não, tem, mas aquilo ali foi usado mais como um alívio cômico. Sim, sim. É, de fato. Eu achei que, assim, acabou tendo a ver com o Rory. Eu achei que foi um alívio cômico jogado. É, assim, não gostei tanto. Tem a ver com o Rory porque, indiretamente, foi o primeiro beijo, né, deles. Sim. Mas foi mais representado por ela dançando uma carena, assim, que assim, eu achei que foi meio vergonha alheia. Eu achei um momento de alívio cômico desnecessário. Não precisava mesmo. Quebrou o clima. Mas chegando isso, no geral, o episódio foi bem legal. Não, tipo isso não, na verdade exclui isso. Eu acho que manteve o padrão de episódio sem doutor, né? Manteve muito bem o padrão. Não, eu acho que manteve um padrão muito bom, com exceção do primeiro, que foi o pior, convenhamos. Foi aquele Love Monsters. Ah, não, aquele episódio. Aquele episódio dos. Nossa, da mulher que termina virando uma pedra de. A mulher que termina. Eu não lembro o nome do monstro. Absorba Love. Isso, o monstro foi feito, o desenho do monstro ali foi feito por um concurso de crianças, cara. É. eu tô achando que essa temporada tá um pouco melhor que a primeira, a primeira do Moffat, né? Eu acho que a 6 tá um pouco melhor que a 5. Tá uma temporada mais estável. Mas acho que esse ano os episódios, tem alguns episódios, tipo, vamos assim dizer, até agora, em relação ao passado. Assim, porque no passado, de episódio marcante mesmo, a gente teve, ao meu ver, o Eleven Hour e o Vincent and the Doctor. Esse ano a gente já teve o Doctor's Wife. Poderia dizer que esse episódio tem sim ser marcante, vamos assim dizer, como episódio individual. Não estou incluindo o arco total, o arco da história. É uma temporada que está mais consolidada, vamos assim dizer. Com exceção do episódio do Mark Gatiss, que para mim não foi bom. Nunca acho bom. Eu achei que Eu gostei do episódio. Eu acho que o pior dessa temporada, pra mim, foi o dos piratas. Eu não gostei dos episódios dos piratas, não gostei. Não, não é nem que eu não tenha gostado, mas eu achei o ritmo muito lento, o episódio dos clones. Mas o episódio de Night Terrors, não é que eu não tenha especificamente gostado, mas eu achei algumas coisas muito falhas. Mas isso não cabe a mim comentar agora. Eu gosto muito quando a série, ela remete ao Doctor Who clássico. E foi uma das coisas que me chamou a atenção no episódio passado. Me chamou a atenção nesse episódio, assim, também ter essas coisas mais... Porque essa coisa de episódio, Dr. Light, ser um doutor, surgiu mesmo na clássica. Sim, sim. Mas sim. Surgiu como uma forma de dar uma folga pro doutor. Tem muitos episódios no meio dos arcos do primeiro doutor que um episódio ou outro não tem um doutor. Uhum. Ele simplesmente não aparece, explicação alguma, pra dar uma folga num dia de folga na semana de gravações pro ator, na época o primeiro doutor, que era um senhor de ar, né? E quando esses episódios não tem orçamento baixo, o pessoal, eles conseguem se superar, né? E montar uns cenários mais minimalistas, trabalhar com uma câmera mais... diferente. E eu acredito que o próximo episódio vai ser nesse mesmo pique. Assim, vai ser um cenário mais normal, né? Que vai ser num hotel. E, assim, trabalhando com câmera e trabalhando com clima, trabalhando com os personagens que aparecem. Eu realmente não sei o que esperar do episódio da semana que vem. Eu tô meio com o pé atrás, porque não gostei da ambientação. Mas é que me surpreendo, né? Tá sendo prometido como um episódio como se tivesse sido dirigido pelo Kubrick, né? O que veremos no resultado. Mas, sim, claro que as pessoas não devem levar isso como... Não criem expectativa tanta. Né? Vamos manter num... Sabe, não vamos procurar o novo... Eu já falei aqui no episódio passado. Não vamos procurar um novo Blink, não vamos procurar os episódios mais geniais possíveis, né? Doctor Who, ele mantém um nível de excelência e raramente ele desce muito baixo desse nível não é raro, mas subir esse nível para episódios geniais é 3 episódios numa temporada no máximo, né? Que a gente pode chamar de extremamente foda, assim, de explodir cabeça. Esse, pelo menos, o top 10 de melhores episódios de Doctor Who, ele entra. Mesmo que entre em décimo ali, na última vaga, mas acho que no top 10 ele já tá fazendo presença. Assim, o Doctor Who, só por ser Doctor Who, ele já tá muito acima da maioria das séries de ficção científica, eu acho. Com certeza. Ele, você tem um padrão pra avaliar séries de ficção científica, então, e Doctor Who tem outro padrão totalmente diferente, né? Apesar de ser o mesmo estilo. Porque ele pode tratar de coisas, por exemplo, nesse episódio que foi um episódio de amor, é um episódio que você assiste com a sua namorada, com a sua esposa, né? Em vez de ficar vendo Sex and the City, ficar vendo Surpresas do Amor, você vê esse episódio e é um episódio que toca as mulheres e as mulheres ficam, que fofo. Principalmente se for já inteirada do universo, né? Da série. É melhor ainda. E tem horror, tem ficção científica hardcore, tem histórias... Fantasia, tem histórias mais mundanas, assim, relações humanas mesmo. Então é isso que é, eu acho que vem sendo o principal do Doctor Who, né? Assim, esse universo é muito rico, então é muito grande a gama de jeitos que você tem, né? E pra ter um episódio ruim, pra você falar que o episódio de Doctor Who foi ruim, precisa ser muito ruim. Assim, nem o dos piratas que eu achei mais ou menos, eu achei... É um episódio ruim pro padrão de Doctor Who, não pro, digamos assim, ruim de ruim mesmo. Uhum. Mas é ruim em relação ao restante. Um episódio que eu achei ruim mesmo foi justamente quem já citou aqui, o Love Monsters. Então, assim, pra você ver que são episódios que eles erraram a mão mesmo, né? Realmente ruins. É que... Tentaram mudar, tentaram arriscar e deu muito errado. Não é E não dá pra ser 100%... Não. Sempre, né? Por isso que eu falo, assim, não adianta. Um Blink é um entre 10 episódios, 12 episódios, né? É um por Blink, temporada. É um Blink por temporada que você tem que exigir. Pelo menos eu acho. Na temporada passada, eu colocaria o... Vincent. O Vincent in The Doctor como aquele episódio que foi genial. Assim... Essa temporada eu vou me arriscar já a colocar o The Doctor's Wife. Exatamente, eu também, eu já... Antes de acabar a temporada, né? Eu acho que, assim, em termos de genialidade, de perfeição, assim, eu acho que Doctor's Wife vai ser o dessa temporada. Não que a temporada não esteja ótima e... Não, e não que não possa surgir um episódio maravilhoso pela frente, mas ainda assim... É difícil para ele. Uhum. Não. Neil Gaiman foi. Neil Gaiman, Sexy Fin, Tardis, com uma personificação da nossa. Né? Foi um episódio dessa temporada, com certeza. Bom, então vamos para as notas, de 1 a 5. Eu daria a nota 4 para esse episódio, ou 4,5, se for uma pessoa muito exigente. Não, Você não sabe qual nota que você vai dar? Ah, sim, é a primeira vez que eu assisti o episódio. Ou você não sabe se você é uma pessoa sensível? Ou você não, está com medo de expor o lado sensível seu? Na primeira vez que eu assisti o episódio, eu daria um 4,5, 5 facilmente. Mas a segunda vez que eu assisti o episódio, depois que eu assisti o Confidential, assim, não sei se eu... Porque já esperava o clímax do episódio, mas foi exatamente o que eu falei. Eu não gostei de ver um episódio todo segurado na relação do Amy Hoyer, apesar de ter sido fantástico. Realmente é mais um paradoxo, apesar de eu ter gostado muito. Não sei se foi estranho, não sei se eu... Não sei, realmente não sei o que foi, não sei explicar. Foi uma sensação que eu tive, uma de estranheza com o episódio, apesar de ter sido fantástico. Eu daria um 4,3 pro episódio. Oh, tá, vou deixar você inventar esse 4,3. Nossa. Eu daria um 3,5 para o episódio. 3,5 porque é um episódio que eu achei bem legal, explorou bem a relação da Amy com o Howie. Na verdade, eu não tenho críticas do episódio, mas para mim, episódio 5 e 4 não chega tanto. Tá. Eu vou dar 4,5. Vou dar 4,5 porque foi um daqueles episódios que eu achei que eles erraram quase nada, sabe? Foram aqueles episódios que a história estava muito... redonda e os atores estavam muito bem e assim, pra um episódio do Dr. Who me fazer quase chorar, é porque também eu chorei muito no Vincent in the Doctor, né? E, então eu tomo um pouco como base quando o episódio me toca e com isso aconteceu nesse episódio. Bom, então é isso. Lembrando que o Universo Who tem Twitter, né, Matheus? Exatamente. @UniversoWho. Simples assim. Certo. Segue a gente lá. Todo, sempre novidades, links, posts e tudo mais. Uhum. Tudo que tá acontecendo no site, você fica sabendo pelo Twitter. Para quem quiser mandar mensagem de voz, é no rodreis.com@gmail.com. Quem quiser participar e... dar sua opinião, manda lá que eu coloco no podcast. Você tem teoria, você tem quer dar opinião, é um espaço que a gente está abrindo para você, ouvinte. E é isso, então semana que vem voltamos com o Complexo de Deus, The God Complex. Agradecer ao Breno e ao Matheus pela participação. Opa, até lá, até o próximo. Então, obrigado para quem ouviu e até o próximo.